divertia enquanto eu amargava o gosto do fel, da dor, da raiva. Da raiva, passei dificuldade até umas horas. De você, cadê? Sumiu, foi pra um outro rolê. Foi inaceitável o que você fez comigo. Despedaçou o meu ego, me enterrou no abismo. É embaçado, nem gosto de lembrar. A mina que jurou me amar me largou nesse lugar. Hoje posso entender que as suas palavras foram só blá blá blá. Tititi, juras falsas, mentiras e mais mentiras, só falsidade. Logo você que dizia ser a dona da verdade. Saudade, no meu peito era só saudade. Agora infelizmente a mágoa é que me invade. Mas firmão, tô de pé, Jesus é quem me guia. E pra solucionar os problemas, sabedoria nas minhas orações. Com meu pai de joelho, enxergo que sou guerreiro e atravessarei o mar vermelho. Olho no espelho e vejo um vitorioso. Eu sou do bem, mas tô num lugar tenebroso. No papodão, a dor corrói meu coração. Eu não dormia, não comia, só tribulação. Porque eu achava que você era firmeza, mas meu coração se enganou. Uma rasteira, eu te elogiando por Riacho, Engar, Ceilândia. E você aí na rua, só na Gozolândia. Altos caras, gasolina, altos frevos. Esqueceu do seu amor, entre aspas. A que peso o veneno, há quanto veneno que eu passei. Mas tem que ser assim, ó, que siga a sua lei. Meu senhor, por favor, me perdoe se eu errei. Se só de pensar em matar, eu já matei. Minha vontade era sair, pegar você e o pé de pano explodir. Mas não, tenho sonhos e planos. É, graças a Deus, eu não fico sozinho. Sou privilegiado, nova família, novo ninho. Você me abandonou, mas outra me abraçou. Valeu, dona Dedé, pela força e pelo amor. Essa sim é verdadeira mãe guerreira, tesouro. Merece uma casa de brilhante, escrito em ouro. Muito obrigado por estar do meu lado no momento que mais precisei de um amparo. Se não fosse a senhora, não sei o que seria. Acho que iria ficar louco, patifaria. Ainda bem que tenho mais pérola, Juan. Já você foi mal, a princesa virou rã. Eu venci, tô legal, renasci novamente pelo amor do senhor e pela oração do crente contundente. Agora eu só quero prosseguir, não morri, tô aqui, sonhador, sobrevivi. Você se divertia enquanto eu amargava o gosto do fel, da dor, da raiva. Da raiva, passei dificuldade até umas horas. De você, cadê? Sumiu, foi pra um outro rolê. Vou te lembrar um pouco da sua hipocrisia. Das cartas que você mandava, que me dizia: amor, tô com saudade, amor. Tô te esperando, amor. Te amo muito, amor. Eu tô orando, amor. Porra nenhuma, já passou da nossa hora. Quem sabe com seu talarico tudo não melhora. Suas amigas se afastam com ideias, opiniões. Amigos, tem um monte com segundas intenções. E aí, você se acha a paquita da favela. Só que um dia o sol tu quebra e perde a pose nessa passarela. Não pode ver um carro, um apartamento. Tem carne nova no pedaço, já cai pra dentro. Foi assim quando me viu cantando em cima do palco. Maria, microfone por aí é mato, mas Jesus me proporcionou nova jornada. E tudo que eu sofri agora é página virada. Foi difícil demais, passei mal pra caralho. Mas agora você é carta fora do baralho. O encanto acabou, foi aos céus, voltou. O doce amargou, o Titanic afundou. Ficando com outro aí fora e comigo desse lado. Mentindo pra todo mundo que nós tinha terminado. Nem sequer veio aqui me dar uma explicação. Nem sequer se preocupou comigo aqui na prisão. Cadê sua vergonha na cara, seu respeito? Eu aqui fazendo planos e castelos verdadeiros. De falar com seus pais, tentar me consertar. Comovido por falsas palavras de querer se casar. Disse várias vezes que sonhava em ter filhos comigo. De construir o nosso lar, o nosso abrigo. Eu aqui disposto a te dar o que você queria. Roubar a lua, fazer um pingente pra uma gargantilha. Que te daria no seu aniversário. Ah, como eu fui tolo, inocente, otário. Dia 11 de agosto e você me esqueceu. O mundo caiu sobre mim, nem um bereu, nem uma corda pra mim se enforcar. Você mandou, no dia que mais precisei, me abandonou. O amor que eu sentia por você virou ódio. No momento em que as lágrimas desciam nos meus olhos, fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Uma ideia com o negão do rap me fez entender que problemas e tribulações todo mundo tem, mas meu Deus é mais. Há males que vem para bem, amém. E que se cumpra a profecia, inteligência se adquire é no dia a dia. Você se divertia enquanto eu amargava o gosto do fel, da dor, da raiva. Da raiva, passei dificuldade até umas horas. Se você, de você, de você, de você. Cadê? Sumiu, foi pra um outro rolê. Pra um outro rolê. O sofrimento também é uma escola. Glória ao Pai pela vitória. Vitória, vitória, vitória.